Watts chegou na Agility Telecom. Ser Agility Telecom. Trazendo para seus clientes o maior e melhor hub de conteúdo do mercado. Criado para entregar a melhor experiência em streaming, oferecendo entretenimento a um play dos seus assinantes. Contendo TV aberta, filmes, séries, reality show, conteúdo esportivo, infantil, novelas, jornalismo, documentários, notícias, novelas latinas e o melhor do ao vivo. Além de tudo isso, semanalmente temos renovação dos conteúdos gratuitos da plataforma. Venha conhecer nossos combos especiais da Watch, Paramount Plus e HBO Max, visitando a nossa loja na Rua Batista Melo, 506, em Severiano Melo. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Vem ser Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Loja Vitória Variedades, onde você encontra confecções masculinas, femininas, adulto e infantil, calçados masculinos, femininos, adulto e infantil, chuteira para futebol de campo e tênis para futsal, sandálias masculinas, tênis femininos, sapatênis masculinos, bolsas para viagens, bolsas escolares, carteiras masculinas, guarda-chuva, mosqueteiro, para cama box, king e rede. Temos bonés, chapéus, toalha de banho, lençóis, controle remoto para TV e receptor. Tudo isso e muito mais você encontra na Vitória Variedades, localizada na Rua Cazuza Melo, em Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Telefone DDD 84 99947 8487. Aceitamos todos os cartões de créditos. Organização Antônio Itibi. Alô, freguesia, amigos e amigas, dona de casa, você que gosta daquelas frutas e verduras fresquinhas e de ótima qualidade, Flávio Hortifrutas traz para vocês as melhores opções em frutas e verduras da cidade, toda quarta-feira. Em Flávio Hortifrutas, vocês encontram chás em variedades, frios, cereais e muito mais. Flávio Hortifrutas, localizado na Rua Manuel Nobre, vizinha sorveteria de Cleves, e também na Rua Mundinha Bessa. Entregamos no domicílio. Ligue DDD 84 99904 3875 ou DDD 84 99808 9996. Não se engane, não se iluda, compre já no nosso amigo Flávio Hortifrutas. Organização Flavinho de Valdete. Seja na estrada ou no dia a dia, quem abastece no posto São José sente a diferença. Aqui você encontra combustível de qualidade, gás de cozinha com entrega domiciliar e atendimento diferenciado. E não para por aí! No posto São José, você ainda encontra uma diversidade de lanches, tapiocas com vários recheios, salgados, pão na chapa, sucos, refrigerantes, aquele delicioso cuscuz com carne de sol e o bolo de leite que você só encontra aqui. Precisa de algo para seguir viagem sem perder tempo? Passe no posto São José. Posto São José, em Rodolfo Fernandes. Seu destino certo para abastecer seu veículo e seguir viagem tranquilo. Anota aí nosso zap: 84 99987 1465. A do Campo Produtos Veterinários e Agrícola em Rodolfo Fernandes, além de trabalhar com vendas de rações em geral, medicamentos e pintinhos, agora é também do Campo Material de Construção.

ZYU 261, Rádio Maracajá FM, operando na frequência 104,9. Uma emissora pertencente à Associação Cultural Esportiva Rodofense. Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. FM 104. Bregão de Domingo com Marcelo Júnior. Vem, vem ver como eu estou. Olha aí, amigo ouvinte, para você que tá ligado com a gente em nossa sintonia, estamos chegando para te fazer companhia. Domingão, hoje 1º de março, né? Hoje 1º de março, meio-dia, 49 minutos depois da bodega do Maguila, estamos chegando com o nosso Bregão Domingo para te fazer companhia, tá bom? Fica ligado com a gente e deixa que a nossa rádio vai daqui te fazendo companhia, né? Aos domingos você começa a programação com as melhores, né, da semana, depois vem a bodega e agora o Bregão Domingo para te fazer companhia nesse comecinho de tarde aqui na Maracajá FM. Boa tarde para você de casa, para você que apesar de hoje ser domingo, está aí no local de trabalho, aquele abraço, obrigado pela companhia. A você nas cidades vizinhas e que acompanha a gente também através do nosso aplicativo, através do Radiosnet, né, nos lugares mais distantes, aquele abraço, obrigado pela companhia, a sintonia de cada um de vocês, tá bom? Vamos lá então, começando o nosso pregão, chegando música boa, Frank Lopes e a música Pense Antes de Partir, essa é boa demais, né? E a gente toca pra você aqui na queridinha da cidade, tá ligado aqui? Tá bom demais, continua e deixa que a nossa rádio te faz companhia todos os dias e todas as horas. Já já a gente tá de volta. Boa tarde, meio-dia e 50 agora. Bregão de Domingo. Te encontrei jogada na rua, sofrendo sozinha, sem ter abrigo, correndo perigo no mundo da dor. Seu rosto manchado, cicatrizado da desilusão. Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração. E agora você vem dizer que vai embora, dizendo que tudo que eu fiz nada valeu. Depois que eu te dei minha vida, vai me abandonar.

que me mata de saudade. No rádio toca aquela música que me mata de saudade. Então eu corro demais pra sufocar minha dor. Sou um caminhoneiro que trago no peito uma carga de amor. Então eu corro demais pra sufocar minha dor. Sou um caminhoneiro que trago no peito uma carga de amor. Sou um caminhoneiro que trago no peito uma carga de amor. Sou um caminhoneiro que trago no peito uma carga de amor. Sou um caminhoneiro que trago no peito uma carga de amor. Rádio Maracajá FM. Eu só queria saber por que vivo triste assim. Pra todos há um amor, só não existe um pra mim. Será que foi o destino que de mim se esqueceu? Será que só a tristeza foi o que pra mim nasceu? Quando passo numa praça e vejo um casal sorrindo, sinto inveja e suspirando, acho lindo, muito lindo, procurando, se guardando, na minha busca sem fim, perguntando se ela existe e se vem logo pra mim. Se eu encontrar um dia, vou prendê-la ao meu lado e lhe dar com alegria o amor que tenho guardado. Eu só queria saber por que fico triste assim. Pra todos há um amor, só não existe um pra mim. Será que foi o destino que de mim se esqueceu? Será que só a tristeza foi o que pra mim nasceu? Quando passo numa praça e vejo um casal sorrindo, sinto inveja e suspirando, acho lindo, muito lindo, procurando, sigo andando, na minha busca sem fim, perguntando se ela existe e se vem logo pra mim. Se eu encontrá-la um dia, vou prendê-la ao meu lado e lhe dar com alegria o amor que tenho guardado. Bregão de Domingo, com Marcelo Júnior. Olha aí, a nossa primeira sequência musical, né? Estamos só começando o nosso Bregão, 1 da tarde agora. Para você que está em sintonia, obrigado pela companhia. Você de casa, você do trabalho, ao amigo que está trafegando aí no seu carro, pela cidade, pelas BRs, o Radinho ligado com a gente, aquele abraço. obrigado pela companhia, tá bom? Pela sintonia de sempre. Mandar um abraço, um alô pra minha prima Sônia, né? Sônia e Juquinha, né? Lá o radinho ligado ouvindo o nosso Bregão Domingo. Obrigado aí pela sintonia de sempre, tá bom? Pela companhia de vocês, aquele abraço. Alô, meu amigo Zé Garcia e Dona Tica também. Obrigado aí pela companhia de todos os amigos aqui no nosso Brega. Aquele abraço. Obrigado a você em qualquer canto da cidade, onde quer que esteja, com o radinho ligado com a gente. É muito bom a companhia, a sintonia de cada um de vocês, tá bom? Seu Luiz Lopes, Dona Damiana e o Preto Lopes lá no Ausente 2, meu amigo Caio aí no Riachão e a família toda, o radinho ligado, ouvindo a gente, aquele alô. Obrigado mesmo pela sintonia, pela companhia, tá bom? Aqui é pouca conversa, muita música brega pra você curtir. Já vem mais uma sequência musical, traga ela passarinho, Carlos Alexandre vai tocar pra gente. E na sequência tem os nossos apoios culturais e a gente já volta. Obrigado pela sintonia. 1 e 2. Uma exclusividade saber nesses instantes por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, pagarei de paso. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Sem esta mulher eu não consigo viver. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Exclusividade Quality Remix. Quero saber nesses instantes por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, me pagarei de paso. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz esta mulher pra perto de mim. Se você trouxer, lhe pagarei de paso. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Uma exclusividade Quality Remix. Rádio Maracajá, 104,9 FM. Thank you.

amores. É só meu teu coração, abandonar desta não. És o meu único amor. Esta é a verdade que se passa em minha vida. Deus também pode saber. Meu grande amor é você. Podes crer, minha querida. Oh, teu feitiço, oh, teus olhos encantadores. É só meu teu coração, abandonar nesta não. És o meu único amor. Esta é a verdade que se passa em minha vida. Deus também pode saber. Meu grande amor é você. Pode escrever, minha querida. Olha aí, Abílio Faria, teu feitiço me pegou. Música boa, bregão de primeira pra você curtir aqui com a gente no Bregão Domingo. Olha a hora certa, 1:00 PM, 18 minutos agora. É, vamos conferir a promoção, né, do encarte da Casa Lopes, que está com o novo encarte cheio de novidades e promoções para você. Olha, na Casa Lopes você vai encontrar açúcar cristal, quilo só R$13,20. Margarina puro sabor, 3 quilos, R$29,50. Creme culinário Damares, só R$1,85. Flocão São Brás, 500 gramas, R$1,40. Café nordestino, 250 gramas, só R$12,99. Óleo de soja, soja 900 ml, R$ 9,00. E tem muito mais. Olha, fécula de mandioca favorito, quilo só R$4,80. Arroz parbolizado, quilo só R$3,30. Não para por aí, o encarte da Casa Lopes tem mais. Limpador perfumado AL, 1 litro e 800, só R$ 14,99. Água sanitária Tubarão, 1 litro, R$2,40. Tem também o antitranspirante Above, 250 ml. R$8,50. Sabão em pó Ala, 400 gramas, só R$2,99. Amaciante Downy, 500 ml, só R$9,49. Nossa sessão de frios você vai encontrar na Casa Lopes. Olha, frango a passarinho temperado Bom Todo, só R$12,99. Linguiça de frango Bom Todo, R$13,99 o quilo. Carne de sol, o quilo, R$ 28,00. Salsicha, hot dog Bom Todo, quilo, R$ 6,99. Tem também o filé de peito individual, quilo, R$16,50. Costela de boi, o quilo, R$ 17,00. É tudo isso e muito mais no novo encarte da Casa Lopes. Está com muitas novidades e muitas promoções. Dê uma passadinha na Casa Lopes hoje mesmo, você também, e vá conferir. São vários itens em promoção no encarte da Casa Lopes para você. E continua aí os nossos apoios culturais. A gente volta já. Grupo J Chaves, realizando sonhos com qualidade, bom gosto. Em Rodolfo Fernandes, atendimento odontológico particular é com o Dr. Roberto Miranda, no consultório de doutora Jacinta Queiroz. Cirurgias orais, próteses dentárias, implantes dentários e tudo para deixar o seu sorriso mais bonito. Venha já fazer sua avaliação. Informações pelo telefone 84 99655-7466. Falar com Isaíra. Loja Vitória Variedades, onde você encontra confecções masculinas, femininas, adulto e infantil, calçados masculinos, femininos, adulto e infantil, chuteira para futebol de campo e tênis para futsal, sandálias masculinas, tênis femininos, sapatênis masculinos, bolsas para viagens, bolsas escolares, carteiras masculinas, guarda-chuva, mosqueteiro, para cama box king e rede. Temos bonés, chapéus, toalha de banho, lençóis, controle remoto para TV e receptor. Tudo isso e muito mais você encontra na Vitória Variedades, localizada na Rua Cazuza Melo, em Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Telefone DDD 84 99947 8487. Aceitamos todos os cartões de créditos. Organização Antônio Itibi. Dia 7 de março, tem forrozão no Clube Acre Itaú, Rio Grande do Norte. Quem sobreviver ao carnaval dança forró com Zé do Poli. E Bambam Cantor, é dia 7 de março, a partir das 23 horas. Venha curtir e dançar no forrozão do Clube Acre. E atenção, primeiro lote de senhas antecipadas, ao valor de R$15, nos seguintes pontos de venda: Depósito de Bebidas Melo, AM Restaurante, Quequê Divulgações, Sandro Professor e Suzy Neide, no bairro da Felicidade. Apoio Rádio Clube, Depósito de Bebidas Melo, AM Restaurante, Blog Cláudio Oliveira, Marcial Divulgações, Quequê Divulgações e Sandro Rezende. Organização Picarete. Não tive outra escolha, não sei te deixar. Era pra ser meu amor, mas tu não me amou, como eu te amei. Bregão de Domingo, com Marcelo Júnior. Estamos de volta, 1:23, mandar um abraço, um alô pra dona Terezinha, rapaz, a mãe de Netinho, né, ali na rua Joaquim Dantas, lá no finalzinho já, né, obrigado aí pela sintonia, pela companhia, tá bom? É, meu amigo Chico Manuzinho, Alpendo da Fazenda também lá, o Radinho Ligado, curtindo com a gente o nosso brega, aquele abraço, alô Nazaré, Zé e o José Armando, também lá na Jacinta Queiroz, nossa amiga Terezinha, né, tá lá sempre com o Radinho Ligado, ouvindo aqui a Maracajé, que é meu amigo Pessoa lá na Fazendinha, né, com a turma lá, o somzinho do carro ligado, curtindo o nosso bregão, obrigado pela companhia, tá bom? Olha, 1:24, é por ti, amor, Bartô Galeno. É por ti, amor, que eu estou sofrendo. É por ti, amor, que eu vivo chorando. É por ti, amor, que eu estou sofrendo. É por ti, amor, que eu vivo chorando. Não sei dizer mais o que sinto, saudade, tristeza, amor ou solidão. Mas sei que é forte demais o que sinto agora no meu coração. Noites frias, madrugadas, afogando as mágoas numa serenata. Amando alguém sem ser amado, sonhando acordado, de tom magoado. Mas é por ti, amor, que eu estou sofrendo. É por ti, amor, que eu vivo chorando. É por ti, amor.